É difícil expor tudo aquilo que sinto. Olho sua foto, lembro do sorriso. Lembro daquela tarde na praça. Você ali sentada, o sol até brilhava. Olhei e vi um simples sorriso, tipo me dizendo, eis aí o meu prometido. Como é engraçado que simples coisas marcam nossas vidas, que uma tatuagem nos ajuntaria. Me lembro da primeira foto dentro do trenzão. Dormimos até na rua por não ter busão. Do apelidozão que marcou meu coração. Do nascimento do Biel, pequeno fruto de nossa relação. Choros, sorrisos, tristeza e alegrias. Passamos tantas coisas no decorrer da vida. Por favor, me explica o que aconteceu. E as promessas de estarmos no sofá sentados, bem velhinhos, com filhos e netos, correndo, sorrindo. De repente a cena é outra, me vejo aqui sentado, sozinho. Você se foi, nem olhou pra trás. Saiu dos meus braços, foi pros braços do pai. Ainda não entendo o que aconteceu. Chegou, olhou pra mim, se foi. E nem me disse adeus. Chegou, olhou pra mim, deitou em meus braços. De uma maneira diferente, a expressão no seu olhar me dizendo: agora é com você, bebê. Segue sempre em frente. No desespero, te deitei no chão, sem reação. Eu com a carne trêmula, chorando, clamando, buscando em Deus um pingo de atenção. O Biel vendo tudo se passar, sem entender que a mãe deixava o pai com a responsa de educar, amar, pra que na vida o pequeno venha vencer. Confesso que perdi o chão quando vi a tampa fechando o caixão. O último adeus, a última canção, expressada com dor no coração. Vai em paz, descansa em paz, pois sei que lá na frente eu também irei pros braços do pai. Logo menos, também irei. Como diz o ditado, a vida é uma caixinha de surpresa. E nessa caixinha eu recebi a minha. Não da maneira que eu queria, mas sim da maneira que o pai queria. A nós foi dado o espírito de vida, o fôlego de vida. Cabe a nós devolvê-los ao mesmo. Obrigado, Senhor, por até aqui ter cuidado de mim, ter me ensinado a lidar com ganhas e perdas. Te louvo pelo rico presente chamado Gabriel. E a você, princesa, vá em paz, descanse em paz, pois logo menos eu também irei pros braços do pai. Você se foi, nem olhou pra trás. Saiu dos meus braços, foi pros braços do pai. Ainda não entendo o que aconteceu. Chegou, olhou pra mim e se foi. Pra mim se foi.